Olá, bem-vindos ao Descontraídamente novamente. Mais uma vez, começamos sempre na galhofa, a rir umas com as outras, porque temos aqui muita coisa para os bloopers, não temos? Temos aqui umas coisas gravadas muito giras. Sejam bem-vindos mais uma vez a este podcast com 5 hipnoterapeutas, onde vamos falar sobre a vida, sobre temas que trazemos todas as semanas, que achamos que podem ter validade para alguém, podem ser úteis. O tema desta semana vem... num contexto em que nós temos redes sociais e já com esta divulgação do podcast, esta pergunta recorrente que vem, hipnoterapia, porquê? Não é? Porquê hipnoterapia e não outra coisa? Tem-me surgido algumas vezes estas questões nas minhas redes sociais e é interessante explicar isto, porque eu acho que, isto é a minha opinião, vocês vou-me tirar para fora de pé e vocês vão dizer chuta. Se eu estou bem ou se eu estou mal, hein? Se concordam ou não, não é, obviamente. Que é, as pessoas quando perguntam porquê hipnoterapia e não outra terapia, eu tenho sempre aquela ideia que a pessoa quer que eu justifique ou quase que eu combata uma pré-concepção que ela tem sobre ela vai avaliar o porquê dela achar que aquilo não resulta. Começa por não perceberem o que é a hipnoterapia. Essa sim, mas quando mas há vários tipos de questões e aquela que me tem suscitado muito interesse, que eu, depois nós partilhamos todas, isto também vos acontece e tal, é realmente a pessoa... quer quase que tu lhe arranjes uma justificação, não é? Para o... Mas eu acho que na parte da ignorância, peço desculpa se estou a ofender alguém, mas na ignorância de não saber o que é a hipnoterapia, vem algum medo de se resulta ou não resulta, não é? Ainda é uma terapia desconhecida, não é? Mas aquilo que eu tento sempre dizer, que ajuda muito nesta ideologia... Opa, para ajudar a pessoa, opa, olha, opa, vassoura. Para as pessoas entenderem, às vezes, é que quando tu... dizes, olha, eu não acho que exista uma terapia certa e uma terapia errada, eu não acho que a hipnoterapia seja a única terapia existente e a única que resulta. Nem a terapia para todas as pessoas. Como nós tínhamos dito em vários episódios anteriores, as terapias são todas diferentes, as pessoas são todas diferentes e elas têm que escolher a terapia que se encaixa. Que se encaixa. Claro. E quando nós damos esta abordagem mais, com mais bom senso, eu diria, mais permissiva, mais tolerante, é mais confortável para a pessoa que está do outro lado ouvir isto e sentir se sente realmente que quer ou não quer fazer hipnoterapia, porque isso é sempre uma escolha da pessoa, não é? Claro, e também pode experimentar e achar que não serve para ela. Também acontece convosco estas questões assim? Sim, acontecem. Eu já não sinto tanto que, quando me perguntam porquê hipnoterapia e não outras, eu não sinto que seja eu a precisar de justificar. Acho que é mesmo só a questão... da pessoa querer saber porque não por desconhecer, exato, não é? Por desconhecer. E nós como hipnoterapeutas, que é melhor do que nós para explicar mas a graça aqui que eu queria mesmo é porque, imagina, as pessoas podem dizer, olha, o que é hipnoterapia, eu não sei o que é, e estar interessadas em saber como é que funciona, qual é o procedimento, quais é que são os benefícios. Aqui a questão é, porque é que as pessoas têm que pôr numa balança entre uma coisa e a outra, a comparação, sabes? Estás a falar, não, da comparação. Não vem tanto na dúvida, mas sabe, porque estamos habituados a mais, exato, do que é uma estamos habituados terapia. A terapias convencionais, não é? E é aquelas que damos validação. E o facto de poderes comparar, né, vais logo ver os pontos fortes de umas e outras, é mais fácil. Eu seria a pessoa que perguntava porquê isto e não aquilo, porque eu vou logo comparar pontos fortes. Eu e também pontos, sou assim. Menos fortes, é a forma mais rápida de eu avaliar. Seria assim. Parece que até me esqueci, desculpa interromper-te, que me esqueci de como é que era quando eu não conhecia a hipnoterapia. Exato. Sabes? Exato. Que eu era exatamente esta pessoa. Eu lembro-me da João, que é a nossa terapeuta também, foi a nossa formadora, estar a falar connosco sobre, bem, nas primeiras vezes, e dizer qualquer pessoa é hipnotizável. E eu dizia assim: ah, eu não. Ah, eu não. Eu não sou sugestionável. Eu sou extremamente controladora. Realmente é um facto, eu sou extremamente controladora. Aliás, tem esta coisa dos signos. Agora vamos começar nos signos, já vamos parar para outros patamares. Eu sou demasiado... assertiva. É, terra. As pessoas têm que me explicar exatamente e eu tenho que ver todo o panorama geral, porque senão... Não, espera aí, que isto não me convenceu. Mas depois às vezes não te tiras de cabeça. Esqueço-me que são esses os tipos de pessoas que depois eu apanho e que me fazem estas questões sobre porquê hipnoterapia. Digam-me vocês, porque... Mas, olá, Diana. Olá, Diana. É verdade, eu não vos apresentei hoje. Não preciso, já toda a gente nos conhece. Já toda a gente nos conhece. Ah, mas eu acho que é importante nós voltarmos a lembrar quem nós somos. Eu sou a Diana. Mónica. Não para a gente esquecer, eu sou a Ana. Isabel. Sou a Inês. E olá, Diana. Olá. Olá, Diana. Olha, e pegando naquilo que estavas a perguntar, eu por acaso também não acho que é para uma justificação. Eu acho que, como pessoa que já recorria a muita coisa diferente... Eu já fiz reiki, eu já fiz acupuntura, eu já fiz reflexologia, eu sei lá, meninas, as terapias não convencionais que eu já experimentei. E eu acho que a pessoa a tentar perceber o que é que vai trazer de novo. Porque repara, tudo tem centros energéticos, não é? Vamos todos mexer na energia não sei do quê, vai se sentir muito melhor. O que é que a hipnoterapia traz de diferente? Não, né? Imagina, não é saber se vai resultar ou não? Eu acho que não, eu acho que é a diferença. E outro dia estava a conversar com uma pessoa conhecida que me dizia que achava que a hipnoterapia não resolvia as coisas, mostrava o que trazia a pessoa... Trazia a consciência, é isso? Trazia a consciência, mas que não ajudava a resolver. Não, e isto não, conhecia a hipnoterapia, não, isso. E pode ter experimentado e era uma crença, às vezes. Sim, não experimentou. Pode ter experimentado e pode ter sido só... regressão, uma coisa não, assim. Não, não é só regressão, é só, como é que se diz, a outra parte... Condicionamento. Quando tu não fazes terapia, tu fazes só condicionamento, realmente traz à consciência o que é, qual é o assunto, mas não resolves. Até porque o condicionamento é uma sugestão e a sugestão, quando não é reprogramada mesmo, quando não é alterada, aquilo acaba por se dissipar. Não? O nosso subconsciente funciona assim, não é? Ou aquilo fica efetivamente e há uma mudança de comportamento, ou então a sugestão. Desculpa, Isabel, peço desculpa. Mas, está provado que a sugestão ao fim de 15 dias ou um mês desaparece, não é? Porque nós não... Não necessariamente. Depende da sugestão. Exatamente. Pela sugestão. Mas deixa-me pegar aqui, desculpa, vou só terminar o meu assunto. Eu vou tirar a senha hoje. Porque se vocês repararem, eu não sei se vocês já foram estas coisas alternativas, que é... Vou à acupuntura e alguém diz assim, ai, porque tem falta de calor... Ai, porque é muito... É vago, não é? Ai, porque não sei o quê. E tu pensas, está bem, então o que é que eu faço com Veste isso? Veste um casaco. O que é que eu faço com isso? Não é? Ai, isto é falta de calor. E as pessoas espetam lá as agulhinhas e supostamente... Desbloqueia canais. Desbloqueia um canal. Não que nós não entendamos Vamos o que é que ela quer coisa. Dizer, não é? Mas é vago. Vamos cá ver uma coisa. Eu tive ótimos resultados com a acupuntura, com reiki. Não estou a falar depreciativamente. Estou a dizer é que a pessoa dá-nos uma informação e nós não sabemos o que fazemos com essa informação. Tens muito frio ou tens muito calor no corpo ou precisas de equilibrar vão qualquer lá com coisa. Exemplos concretos, às vezes as metáforas ajudam imenso para a pessoa ter consciência. Eu acho que era neste sentido que a pessoa me dizia que a hipnoterapia não achava que a hipnoterapia não dava aquele saltinho da terapia, que é a hipnoterapia mostrava à pessoa, olha, o teu trauma vem daqui. E depois a pessoa achava que acabava percebi, ali. Essa pessoa já fez hipnoterapia ou não? Não fez, esta pessoa é uma pessoa conhecida em mim. Mas essa pessoa que tu estás a falar parece-me a mim, posso estar completamente errada, a que vem de um quadro já de uma terapia convencional. Está habituada a fazer uma terapia convencional, que é o que eu acho. A minha diferença para mim, o trigger que foi, eu não nasci hipnoterapeuta, não é? Eu só fui para ser hipnoterapeuta depois de começar a ter consultas de hipnoterapia, portanto a fazer terapia, não é? E eu percebi realmente, isto realmente é a terapia que resulta para mim. Não só porque tinha aquele elemento da terapia convencional, que é a conversa, a tomada de consciência e o alerta para... Não me vais bater, não. Eu fiquei com medo agora. Desculpem a quem nos ouve e não vê, a quem ainda está aqui já nervosíssima, só está lá os dedos. Pronto, se eu agora não que ela sei. Vai discordar, eu não sei como é que eu me sinto agora. Eu soltei uma gotinha, não queria dizer, mas fica com medo. Não, estou a brincar, estou a brincar. É um doce, não sei nem, só assim de vez em quando. Pronto, e então. Só a ver. Já me esqueci. Olha, mas eu interrompi. Eu também não sei o que estavas a dizer, porque já me perdi. Mas eu interrompi. Mas eu acho que é a terapia convencional. Se calhar vamos deixar agora a Inês falar qualquer coisa. Pronto, então deixei-me acabar e depois a Inês fala. Ah, já sabes. Então estava a dizer. E então, como eu estava a dizer, a terapia convencional tem esta cena da tomada de consciência, não é? Mas depois faltava-me aquele. Ok, já tomei consciência, mas como é que eu agora elimino? Como é que eu resolvo? Que são as ferramentas, não é? Que a hipnoterapia fez esse processo por mim, não fez por mim, eu é que fiz, não é? Mas que me ajudou a ganhar consciência deste processo. Agora podes falar nisso, já me calei. Muito obrigada. Basicamente, em relação a outras terapias, experimentei algumas coisas, não muitas, mas o que para mim me fez mais diferença é o facto de se o nosso comportamento é regido basicamente pelo nosso subconsciente. E que aí estão guardadas uma data de situações que nos fazem viver a vida como a vivemos. Se a hipnoterapia é a forma mais rápida de aceder a esta zona, se é possível ir lá, trabalhar e depois conscientemente viver a vida de outra forma, para mim foi a terapia mais rápida e mais eficaz. O que eu acho que acontece noutras terapias, no meu ponto de vista, é que enquanto noutras terapias nós... trazemos à consciência e arranjamos estratégias, ferramentas para lidar com as situações. Ou seja, no consciente. Trazemos à consciência que aconteceu isto assim, assim, agora vamos arranjar estratégias e formas de lidar com isto. Na hipnoterapia, não. Nós trazemos à consciência, aconteceu isto, agora vamos ao subconsciente. Vamos ao subconsciente, vamos ressignificar para quando estamos a viver a nossa vida, realmente não é uma estratégia para lidar. Nós resolvemos. É a eliminação do corpo. É a eliminação do problema, hábito, do da questão. Exatamente. A emoção deixou de estar lá, não é? A emoção deixou de lá estar, portanto, nós realmente resolvemos o problema e não arranjamos estratégias para lidar com. Portanto, acho que isto é o que faz diferença. Mas esse era o meu problema com as outras terapias, que é, eu vou lá, eu sinto-me melhor e desbloqueiam os canais, as whatever. Mas eu não me sinto empoderada para resolver nada. Depois aquilo retoma. Exato. Percebes? Não foi resolvido. Tu estavas a falar da questão das ferramentas, não é? Sim. Que aqui com a hipnoterapia, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós trabalhamos é vais lá àquela emoção, à origem daquela emoção, ressignificas, mudando assim o comportamento, aquele comportamento, não é? Aquela situação. Mas depois tu estavas a falar da questão de te sentires empoderada. Também. Não é? Ou seja, e eu volto sempre ao mesmo. Eu acho que em todos os episódios eu digo a mesma coisa, que é a autorresponsabilização. Lá está, porque apesar de tu reconheceres a emoção, aquilo que tu estás a trabalhar, vais lá atrás, trabalhas, ressignificas, mas tu podes voltar a ter aquela, podes voltar a sentir triste, não é? Na tua vida. Sim, mas o facto... Não é pelo sentir triste, porque os sentimentos... Era aí que eu queria chegar. Os sentimentos, isso é uma coisa perfeitamente normal e são para ser sentidos e vividos. A questão é, tens determinados comportamentos na tua vida e não queres reagir assim, tens uma data negativa. Não queres ser agressiva. Por exemplo, ou tens uma má relação com algum familiar teu. Ou seja, tu já percebeste que tens um comportamento que te traz um malefício. Não é benéfico para ti. Não precisas. Enquanto que... Na minha visão, em outras terapias, ok, então não gosta disto, não gosta disto, vamos arranjar estratégias para conseguir lidar com isto. Exato. É contornar ali aquilo que chateia, aquilo que é o gatilho, contornar. E na hipnoterapia, para mim, é resolvido. O gatilho deixa de existir. E, portanto, é uma forma mais eficaz, e até hoje a forma mais rápida que eu encontrei, de aceder a esses gatilhos, ou a essas situações que me fazem... Que no meu dia-a-dia tenho uma data de gatilho. Portanto, foi a forma mais rápida que eu encontrei. Ou seja, basicamente o que acontece, e uma das grandes diferenças face a outras terapias, pode estar com a questão de resolveres o gatilho. Exato. Há aquele gatilho que até pode continuar a acontecer na tua vida. Sim, vai acontecer, mas eu já não reajo. Exato. Porque tu foste lá atrás e ressignificaste. Exato. E daí o estares empoderada. Quando eliminas o sintoma, não é? E não arranjas uma forma para... De lidar com... Não, uhum, é? Uhum. Não é lidar com o sintoma. A pessoa não tem que lidar com a tristeza. A pessoa tem que eliminar a tristeza. Nós não queremos pacientes sentir a tristeza, não é? Sim, mas sintam... é o gatilho que está potenciou aquele sintoma, não é? Quer dizer, está alguma coisa por trás que o nosso corpo está a dizer, não é? Que é para nós escutarmos com atenção. Que é isto que eu reconheci depois da hipnoterapia, que me fez uma diferença muito grande, que é eu escutar o meu corpo. E o que é que me está a dizer a minha mente? Se eu me sinto assim, se eu me sinto assado, passam-se aqui certas e determinadas coisas, não é? A tomada de consciência, a autorresponsabilização, porque nós depois fazemos coisas na nossa vida que nem sempre nos trazem benefícios. É tomar consciência do porquê que os fazemos, não é? E quando este sintoma aparece, ele está lá por uma boa razão. A pessoa vem ter connosco e diz assim: pá, eu tenho este sintoma, é horrível viver assim. Eu fico contente que a pessoa tenha o sintoma. Porque se o sintoma apareceu, ele está a querer mostrar a esta pessoa que há qualquer coisa por baixo daquilo. E quando as terapias convencionais me dizem, por exemplo, há vários tipos e formas, não é? Portanto, a pessoa tem lá um sintoma, não é? A pessoa adormece aquele sintoma. Portanto, eu em vez de... quero eliminar aquele sintoma, mas ele não desaparece, não é? Porque ele continua-me lá, então eu adormeço. O que é que significa isto? Eu adormeço este sintoma, o meu corpo vai arranjar uma outra forma, pior ainda, de me fazer escutá-lo e dizer: as atitudes que estás a ter não estão a ser benéficas e estão-nos a dar... Achas que se calhar é porque vivemos a vida como adultos, mas com os sentimentos e com as reações de uma criança? Eu acho que nós somos crianças adultas, que é uma coisa que as pessoas não têm noção. Nós somos as nossas emoções. E as nossas emoções, onde é que elas nascem? Onde é que elas crescem e são formadas? Na nossa primeira infância, na gestação até, não é? Portanto, Isto nós vamos falar mais para a frente. Temos para aí mais à frente um episódio sobre inteligência emocional também, e aí já podemos abordar mais este tema. Mas a hipnoterapia fez esta descoberta em mim, e por isso é que eu achei tão mais relevante a hipnoterapia do que uma outra terapia. Mas eu sinceramente acho que tudo faz um sentido na vida das pessoas, dependendo para o que for. Eu acho que fazer reiki é bom. Eu acho que o segredo é, para mim, o segredo é o equilíbrio. Ela pode escolher. O segredo para mim é encontrar a terapia que te faz sentido, com o equilíbrio, com o qual tu te identificas. Mas a pessoa não pode pensar só que para ter um equilíbrio emocional que basta só fazer terapia na vida e mais nada. Isso não ajuda também. Ajuda, mas não resolve. Porque se eu tiver um ambiente desequilibrado no sítio onde eu vivo, se eu tiver uma alimentação má, se eu tiver pensamentos negativos, se eu passar a vida num mau ambiente, mas tóxico, fizeste terapia, tudo e fizeste terapia, volta, vai melhorar. Vai melhorar, mas não resolve. Porque depois tens outras séries de áreas. O que é que ajuda a terapia? Tu só podes mudar aquilo que eu parte acho de ti, tu dá a tua volta, tu consegues mudar o ambiente. Eu acho é que a terapia, como quando tu começas a melhorar uma das partes da tua vida, começa a entrar em equilíbrio, as outras têm a potencialidade para voltar a entrar. Deixa-me só referir aqui uma coisa relativamente à minha forma de ver a hipnoterapia. Qualquer terapia, para mim, no meu ponto de vista, significa ires àquilo que te dói, não é? E se tu tens o primeiro passo é teres a consciência de que há algo que tu queres trabalhar, há algo que tu queres e que precisas trabalhar em ti, não é? Normalmente não são coisas espetaculares, não é? Não. Não é? Pode ser um medo, uma tristeza, um hábito que tu queiras alterar, o que quer que seja, não é? Só acrescentar isso a uma coisinha, que às vezes as pessoas também, quando chegam até nós, apesar de irem à procura de uma terapia, muitas vezes acham que as coisas têm que ser trabalhadas nos outros. Aí faz de nós, exato, a responsabilidade. Olha lá o que é que eu vou dizer. Responsabilidade. Mas para além disso, para além dessa questão, que acho que é muito relevante, é muito importante, é uma questão muito importante. Exato. Como as outras todas. Ainda. Mas é muito importante isso que vais dizer. Acho que há aqui uma questão que é. E pode ser uma das coisas que as pessoas podem ter algum medo de fazer terapia, que é, vai doer. E para mim, e uma das grandes vantagens para mim que eu vejo na hipnoterapia é, epá, sim, vai doer. Epá, mas vai doer muito pouquinho. Nós não estamos lá muito tempo na dor. Nós estamos lá um bocadinho na dor, porque temos que identificar a emoção, que é aquela emoção que nós vamos trabalhar, mas nós não a vamos estar ali a explorar muito, não é? Vamos passar à frente, vamos ressignificá-la. E o benefício que vem após aqueles minutos de dor, eu acho que vale tudo. Sim. Eu acho que vale tudo. Mas eu acho que aqui tu tocaste no ponto essencial do porquê que nós temos estas questões de saúde. Porque o nosso corpo, não é? Dói. E o que é que ele faz? Ele protege-nos com as emoções. Às vezes dói o corpo, outras vezes dói a alma, não é? A dor, quando eu falo em dor, pode ser uma dor emocional ou pode ser uma dor física, não é? Sendo que eu acredito que as dores físicas também são... Ok, se partis uma perna, pronto, é aquela base, não é? Que foi porque Ainda assim. Mas eu não queria, estás a entender? Eu não queria estar a levantar as minhas crenças, e que senão as pessoas depois caem em cima e eu não quero. Então, porque mais generalizado... Porque as pessoas já sabem o que são crenças, não é? Olha a minha crença agora. As pessoas caem em cima. Já viram uma crença? Uma crença. Nós terapeutas somos falíveis, somos pessoas com questões como as outras, não é? Eu mando a vir aquilo que me ajuda enquanto terapeuta é que eu estou numa autoanálise 24 horas do meu dia. Às vezes não 2 ou 3 horas que me esqueço, mas depois lembro-me de não fiz aquela autoanálise durante aquelas 2 horas. Pronto, eu faço muito isto e devia reduzir um bocado, eu acho. Aceita que dá menos. E perdi-me, aceitei. Mas vou passar a mensagem. Não, mas olha, há bocado estavas a falar da tristeza, de podermos perceber de onde é que vem a tristeza, e disseste ali, desculpa, uma frase: a pessoa vai continuar a sentir emoções. Claro. Não, é que tu falaste e fiquei com a ideia de que se calhar ouvem aquilo e pensam que vão deixar de ter sentimentos. Não. Não. As emoções estão lá. Sentir tristeza é necessário. A emoção estar lá, que vamos falar num outro podcast, é importante estar lá. Mas não pode é ser tristeza todos os dias, aquela emoção. Exatamente. Não é? Não, queria só deixar esta partezinha que eu acabava de falar e depois vocês falam muito. Sim, e também não pode ser se a pessoa não quiser, não é? Se a pessoa quiser, lá está. E agora esta parte do processo terapêutico, que é a única coisa fundamental, é a pessoa querer. Não, e a pessoa só trata aquilo que quer tratar. Mas isso é na hipnoterapia ou em qualquer outro processo terapêutico, seja no que for, não é? A pessoa tem que ter... a consciência e a vontade de querer. Mas isto pode aparecer um paciente que tem várias coisas que nós identificamos e mostramos ao paciente e dizemos: olha, você tem isto tudo para tratar, o que é que precisa, o que é que quer? Em que é que eu posso ajudá-lo, não é? A pessoa é que escolhe, não somos nós que vamos dizer: você tem que tratar isto. Não. Nós podemos ter alguma tendência. Até porque o terapeuta não acha nada. E alguma vez aparece-vos nós alguém. Nós odiamos. O terapeuta não acha nada. O paciente a dizer que tem consciência, que tem coisas para trabalhar, mas dizer assim: não, mas eu não sei o que é que eu quero fazer, diga-me. Acontece sempre, o terapeuta não é. Eu estou a semana toda a pensar, tenho uma terapia marcada, estou a semana toda a pensar em que é que coisa, chego lá. Então, o que é que é agora? Não faço ideia. Sim, mas é importante nós sugerirmos a ver o que é que faz mais diferença na vida da pessoa que eu tenho for uma trabalhado. Lista. É isso. Também que faz mais diferença. Fazer listas. Tenho uma lista no telemóvel. Porque no nosso dia a dia nós vamos nos apercebendo das coisas. Eu também tenho. E eu acho que foi uma sugestão tua. Eu acho que nós nos lembramos mais rapidamente e rapidamente colocamos. Porque no teu dia a dia as coisas estão a acontecer, não é? E tu percebes, espera, eu continuo a confiar na minha memória. Se tenho, a memória já não é o que era, mas se tenho um caderninho em casa, não dá. Eu tenho um bloco de notas instantâneo. Eu penso, tenho que escrever, cadê o bloco? Sim. Os pacientes, eu faço isto, que é, não sou eu que decido por eles. Eu normalmente pergunto, é aquilo que estavas a dizer, que é: o que é que vai ter mais impacto na sua vida agora? Claro. Qual é aquilo que temos aqui 5, não é? Se qual delas resolvida vai impactar mais rapidamente a sua vida agora. Enquanto muitas vezes eles pedem-te a sugestão neste aspecto e tu dás, olha, a tristeza. Eu pessoalmente não gosto de pacientes a saírem do meu consultório com tristeza. Pronto. E é uma coisa que eu tento sempre que, nem que seja numa primeira sessão ainda, quando nós fazemos aquela abordagem, anamnese, etc., eu tento sempre eliminar, nem que seja libertar um pouco de tristeza, porque eu gosto que as pessoas saiam de lá sem esta carga emocional. Porque o sentimento de tristeza traz-nos depois imensas coisas com elas, não é? Esta apatia, sim, às vezes. Exatamente, naquela primeira sessão nós fazemos sempre uma libertação emocional, fazemos, e vai a sempre, tristeza. Mesmo vai, que a pessoa não me diga, sabes? Eu. Agora. Mas eu mando sempre, pá, liberta. Porque às vezes a pessoa pode nem se ter apercebido que aquilo estava lá, mas toda a gente tem tristeza. Alguma vez na vida as pessoas já estiveram tristes. O que eu costumo dizer é que se nós todos os dias fôssemos fazer libertação emocional, há emoções para libertar todos os dias, mesmo. Não é? Sim, é como a panela de pressão, não é? Que tu abres a tampinha, olha, não é? Constantemente. Hoje não sei. Tens validação, tens validação. E tu vais abrindo a tampinha, não é? Oh. Tadã. Ai, que ela não termina a frase agora. E aquilo vai esvaziando devagarinho, para não encher o copo. Se o copo estiver vazio ao meio termo, dá para pôr mais coisas. Se ele estiver sempre cheio, está sempre a transbordar. Pronto, e os mitos? Olha, verdade, é? Eu tenho muitas pessoas que, quando fazem aquela primeira abordagem, é muito comum associarem a questão de estar a dormir. Sim. Acontece convosco. Sim. Normalmente as afirmações. Então agora vou dormir, não é? Sim. Não. Tem a ver, eu acho que isso tem mais a ver com o hipnose de palco. Não, mas podemos concluir que a própria palavra hipnose significa sono, não é? Veio do sono, portanto, há alguma correlação. Embora não seja isso que acontece. E a questão de nós dizermos. Foi mal etiquetada. Foi mal etiquetada, foi. Exato. Mas aquela questão de as pessoas acharem que há o relaxamento profundo, não é? E aí pode, a possibilidade de estarem deitadas a fazer o relaxamento profundo e acharem mesmo que vão dormir e que não se vão lembrar de nada. E quando nós ficamos que não tem concentração para fazer hipnoterapia? Ai, também. Isso é o que eu não estou a ouvir muito. Ah, eu não posso meditar, porque eu não consigo concentrar. É exatamente o contrário, é desconcentrar. Que está tudo bem, que até podemos fazer listas de supermercado. Então ainda bem. Eu não faço listas de supermercado. Eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. Eu tenho um treinador de bancada comigo. Não se esqueçam que o consciente está sempre ativo, embora estejamos a trabalhar no inconsciente. Mas eu pus o meu a dormir. Eu ponho o meu a dormir e já consigo, mas não fica lá. Mas a mim acontece-me, quando sou eu quem está lá do outro lado, não é? É, tenho um treinador de bancada. Aquele treinador de bancada, que é aquela parte consciente, está ali a dizer: não, Ana, isso não aconteceu. A duvidar tudo o que está a acontecer. Sim. E eu tenho assim: não, vá, agora não. É que se queres ficar, colaboras, não é? Exato. Mas é um bocadinho. Estou em sessão, não é? Mas estou ali a fazer aquela gestão entre o consciente e o subconsciente. Esta estratégia também é gira para usar. Eu faço isto. Depois não posso esquecer. Quando eu sair daqui, não posso esquecer, tenho que escrever. Nós somos terapeutas, não é? Então a gente está a ver o que a outra pessoa está a fazer. Ou isto, não é? Ou a avaliar o trabalho da outra pessoa. Por acaso eu não faço essa parte. Eu vou avaliar, eu confio e deixo-me ir. Mas eu estou muito. Eu na minha. Eu avalio-me a mim. Enquanto paciente, é questão de: não, isso não aconteceu. Essa memória, não. Tu viste isso numa fotografia qualquer lá em casa. Sim, sim. E é o meu isso aconteceu na minha primeira sessão de hipnoterapia. E eu escolhi especificamente, eu não, a pessoa que me fez, na altura, fazer-me uma sessão de criança interior. Ah, mas estávamos a fazer formação ainda. Eu não estava a fazer nada ainda, não? Eu não tinha começado. A outra pessoa estava a fazer. Foi a tua primeira experiência. Foi a minha primeira experiência com hipnoterapia. Eu sou muito curiosa e gosto sempre de saber como é que as coisas funcionam e porquê e como. E até me esqueço, não é? Depois, quando as pessoas me perguntam a mim o porquê, eu esqueço-me que sou eu assim também. E então, aquilo era uma sessão de criança interior. E ela dizia-me assim, eu, controladora, então agora vê essa criança. Não estou a ver nada. Não está aqui ninguém. Tu imagina, não estou a ver nada, não estou a ver nada. Isto nós também temos estes pacientes connosco. Claro, e que sim. Por vezes nós estamos a duvidar, não é? Nós próprios já fomos esse paciente. A gente está a fazer um bloqueio ali, não é? Para que aquilo não vá. Não, uma coisa que dói um bocadinho. Mas tu tocaste num ponto muito importante que normalmente vocês explicam de certeza absoluta, que é há umas pessoas que vêm. Há umas pessoas que só sentem e há umas pessoas que até podem só ouvir. E quanto mais tu treinas, as pessoas que só sentem, que é o meu caso, também fazem esta coisa de não ver nada. Mas também é o medo. É uma questão de medo. E funciona na mesma, não é? E saber que está tudo bem. Pai, no outro dia fiz uma coisa muito gira com um paciente que me estava a dizer assim: não vejo nada. Não vejo nada, não vejo nada. E eu andava para trás, andava para a frente. Não vejo nada. Eu sei que isto é um bloqueio que a pessoa está a ter. E então vamos arranjar aqui uma solução para. Então eu disse, então agora vais imaginar esse preto como se fosse uma folha. E eu quero que arranques esse preto daí. Vais puxar esse preto como se fosse uma folha. Em 3, 2, 1, puxa a folha. E ela diz-me assim, está tudo branco. Sim, mas também podíamos então, dizer o que é esse branco. Esse branco significa o quê? Este exemplo é o quê? Nós arranjamos estratégias para contornar aquilo que a gente não quer ver na realidade. Mas mesmo antes disso, eu tenho um exemplo em casa. O meu marido achava... E se me estás a ouvir, olha. Está com certeza, com ele enorme achava... orgulho da sua esposa, mulher companheira. Ele achava que não era hipnotizável. E também eu. Ah, sim. Porque não via nada. E então não percebi muito bem o que acontecia. Até que realmente percebeu que ele realmente não vê, mas ele sente. E se tu lhe perguntar, ele sabe te responder. Mas tu dizes, o que é que estás a ver? Nada. Mas eu é a não sensação, nada, Isabel. A primeira sensação, a impressão, o que é que parece? É uma sensação. Não é? Mas isto para dizer que eu já estava nesta vida e ele tinha estas dúvidas. Portanto, quando os pacientes nos trazem estas dúvidas, é assim, se os que estão connosco ao nosso lado têm estas dúvidas às vezes, porque é preciso experimentar. Experimentar, exato. Eu acho que a primeira sessão. A primeira sessão. Eu gosto imenso de trabalhar com adolescentes porque normalmente se sentem sempre muito e veem sempre muitas coisas. Porque a imaginação deles é só menos estéticos. Tem menos tabus, não é? Tem menos. Ainda não têm tantos barreiras. Filtros. Sim, acontece também muitas vezes após a primeira sessão, as pessoas abrirem os olhos, saírem do estado hipnótico e dizerem: mas eu sabia onde é que estava. Eu não fiz sessão nenhuma. Sim, também já houve quem me dissesse: olha, gostei muito. Tive tanta pena não resultar. Mas não consegui fazer aquilo que me pedia, não. Pronto, depois de uma sessão que foi. Fantástica. Sim. Tu sabes que foi boa. Exato, e a pessoa nem sequer teve noção que esteve sob o estado hipnótico, bem, não é? Porque na ideia dela teria que. Lá está. Tinha que ter ido viajar, nunca ia ter noção onde é que estava. Não se ia lembrar. Não se ia lembrar. Que aquilo nem sequer estava adormecido, né? Às vezes o facto das pessoas, quando nós fomos com elas e dizemos, nós vamos conversar, eu vou-lhe fazer perguntas, vai-me responder, também acham estranho. Como é que não, é eles dizem que sim, mas não percebem nada do que nós estamos a dizer, não é? Vamos conversar, vamos fazer perguntas. Eu às vezes digo assim, sim. Porque a pessoa na primeira sessão às vezes acontece que é... Ela não percebe quando é que é o momento dela começar a falar. Sim. Então eu digo, quando se sentir confortável, pode-me responder. Mas as pessoas às vezes perguntam, mas é para eu responder? Sim. Quando nós estamos a fazer uma pergunta diretamente à pessoa. E a pessoa se sentir desconforto, pode abrir os olhos, pode parar a sessão, ir à casa de banho se precisar, pode voltar. Voltamos àquele momento. Não existe esta questão. Olha, do. Por isto, e no online? E quando fazemos sessões online? Porque é uma das questões também que tem. Também é. Muitas vezes as pessoas acham que o online não era é tão eficaz. Eu era esta pessoa, atenção. Sim. E tenho-vos a dizer que foi transformador na minha vida, porque. Sinceramente, eu poder estar num sítio que me é confortável, que é a minha casa, eu não ter que sair. A única coisa que é preciso, a pessoa esquece que na hipnoterapia, normalmente a pessoa tem os olhos fechados. Exato. E faz a sessão inteira. O que é que ela precisa ter? Boa internet. Internet está um som maravilhoso, não é? Uns fones. Telemóvel ou computador. Ouvir bem. E bateria. Ainda e bateria. Sim, sim. Bateria está essencial. Confortavelmente no sofá. Vá, no mínimo, né? E uma mantinha. Olha, agora não é? Mas no inverno uma mantinha. Mas ainda assim também importa reforçar que no caso de internet cair, telefone desligar, não haver imagem, está tudo bem na mesma. Ah, porque uma das perguntas que acontece no estado hipnótico mas eu fico lá para sempre? Não. Eu fico em transe para sempre. Não, volta já. Sim, só que sim. Sim, tu, no dia a dia estás em transe, não é? Tu vives sim, em transe. Porque eu acho que é importante esta parte, que é a definição de hipnose. É importante, não é? Saber que estamos várias vezes em estados hipnóticos, não é? Que estamos várias vezes em transe. Aqui há uns tempos estava a ver um podcast também de alguns hipnoterapeutas e ela, a hipnoterapeuta específica, dizia uma coisa muito interessante que é, explicada em miúdos, assim, o que é... uma espinha. Sim, uma espinha de letras. Bora. O que é a hipnoterapia? A hipnoterapia é quando eu só aceito uma sugestão. Uhum. Simples. Eu aceito sugestões todos os dias, no trânsito, na televisão, nos anúncios, nas coisas que eu compro, no supermercado, das pessoas que me são próximas. Portanto, sem querer, nós aceitamos estas sugestões e é isso que nós fazemos na hipnoterapia. A gente dá um estado de relaxamento profundo ao paciente para ele conseguir chegar ao subconsciente, está perfeitamente consciente e estamos a fazer sugestões num local onde as sugestões vão ser aceitas com mais facilidade e que vai permitir a que a pessoa mude os seus comportamentos de uma forma mais rápida, mais eficaz, não é? E sem ter este desconforto de ter que estar sempre a repetir, porque nós aprendemos como? Ou por repetição, não é? Ou por um impacto, um alto impacto, não é? Ou eu tive medo, ou assustei-me, ou foi uma coisa fortíssima, ou é por repetição. E com a hipnoterapia, a facilidade que traz aqui, a rapidez, é efetivamente que nós trabalhamos no subconsciente. E ao estar aqui, que é a resposta para tudo o que nós temos na vida, as nossas respostas, as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos gostos, não é? É o nosso subconsciente. A gente alterando aqui, já viram a rapidez que é uma pessoa que não consegue fazer isto? Aliás, o atraso que seria a pessoa não conseguir fazer isto com a brevidade que queria. E estar ali só na repetição, anos e anos a fio, sem... Mas eu estava a brincar a dizer que ia ficar num estado hipnótico para sempre, porque eu acho que isso parte mesmo do princípio que as pessoas não sabem o que é um estado hipnótico. Uhum. E que é uma coisa super natural. Vais ter que explicar muito rápido. Eu sou focada. Vou ter que explicar. É só estar focada. Por exemplo, nós contamos a ler um livro, eu não sei quantas vezes já me perdi dentro das palavras de um livro em que estava completamente hipnotizada a ler o livro. Sim, ao ver a televisão, quando estão fartas de nos chamar. Né? É mesmo, queria ver acontece. Uma coisa e não os meninos. Ou mesmo quando estás a ver um filme ou uma série e tu sabes que aquilo é ficção. E as tuas emoções começam a ir dentro da história. Não é? Quando tu estás hipnótico, é uma cena. Do ponto A ao ponto B, não é uma cena natural. É um estado. E acontece todos os dias a toda a gente. Portanto, olha a conclusão, para aquela pergunta em que. Não sou hipnotizável. Eu sou hipnotizável. Toda a gente. Basta que se lembrem um dia em que foram a conduzir do ponto A ao ponto B e esqueceram-se do caminho que fizeram. Exato. Ou estarem a ver um vídeo qualquer e porem aquilo para trás e. Ai, eu estava a olhar para isto e não ouvi nada, tenho que voltar para trás. Ou ler um livro, como tu dizias. Sim. N vezes me acontecia na faculdade eu estar a ler 3 páginas e reparar que à 15ª que não tinha visto nada, que tinha voltado tudo para trás porque eu estava... Sim, ou sentias as emoções num filme, no livro. Olha, quando tu estás tão dentro da história. Como é que uma pessoa pode dizer que não é hipnotizável? Já choraram com um livro ou com um filme? Já várias vezes. Aquilo, nós sabemos que aquilo é ficção, não é? Mas aquilo provocou-nos uma emoção. Exato. Portanto, nós fomos hipnotizados, nós aceitámos a sugestão daquele filme. Mesmo, olha, para chorares, eu chorei. Estou hipnotizada, não é? Lá com a música e os pais, se souberem utilizar-se desta parentalidade, conseguem fazer coisas dos filhos que eles próprios não têm consciência que era possível e às vezes estão a arrancar cabelos. Mas olha, apontaste-te uma coisa importante. Importante. Que é, mas... é de uma forma consciente, não é? A sugestão que é recepcionada do mundo onde nós vivemos, não é? Seja dentro de uma sessão de hipnoterapia ou seja do nosso dia-a-dia, só é seguida por nós se nós quisermos. Exatamente. Se tu me mandares fazer o pino. Por isso é que eu falei nos pais. Imagina que estamos em sessão, porque se me mandares fazer o pino, eu digo-te assim. Faz tu. Exato. Claro que eu não consigo também. Não é? Também não sei fazer. Não fazia sentido. Não consigo, é uma coisa que eu não tenho a dizer. E não faz sentido aquela ordem que estás a dar, não é? Claro. Claro. A pessoa mantém sempre o controle. Por isso é que eu falava na parentalidade. Porque os pais são aquelas pessoas que dão, que os filhos têm super... são a referência. Obrigada. Portanto, eles são o exemplo e a referência. E nós em adultos, aquilo que nós estamos a ver pode não ser o exemplo ou a referência. Uhum. Mas quando nós somos crianças, eles são os nossos exemplos ou referências. Se eles fizerem este processo de e vou tentar, olha, implementar crenças positivas nos filhos. Estava a ver aqui hipnoterapeutas no outro dia a falar sobre a janela da oportunidade que as crianças têm ali, quase a adormecer ali nos 5 minutos antes de adormecer, que tu lhe podes dizer uma série de incentivos positivos. Tu és amado, tu és querido, e essas coisas entendes, usar a hipnoterapia para o que é bom, a, sabendo os, a potencialidade do poder da mente, sim, até nos teus filhos tu podes criar coisas mágicas. Mas como mágicas, eu dizia no outro episódio, por exemplo, que diz lá em casa só há pessoas boas a matemática e boas a português. Aqui não, toda a gente é bom a tudo, não, podem não gostar, não, mais ou gostar menos, não é? Mas toda a gente é bom. Feita. Mas é, isso tudo é uma coisa muito interessante para todos os pais que nos estão a ouvir, que é aqueles minutinhos depois de acordarem, ou aqueles minutinhos depois, antes de adormecerem, os pais, eu sei que nós às vezes temos muita coisa para dizer e para chamar a atenção, e eu também o faço, mas é aquela altura em que nós não devemos chamar a atenção nem corrigir nada, porque vai ficar realmente muito gravado. Não é correção, é apenas incentivos positivos, hein? Muita atenção. Não é dizer assim ao filho, vais ser menos preguiçoso amanhã, vais jamais, não, não é? Não, jamais. Vais levantar agora de chamar. Não, jamais, porque isso faz exatamente o efeito contrário. Já te chamei, ainda estás a dormir. Portanto, é dizer ao filho, não, mas vais acordar rapidamente e com muita energia. Tu és uma pessoa que acorda rápido. E vais ter um dia fantástico. Tu és uma pessoa que tem dias fantásticos. Isto porque nós pais, às vezes estamos a tentar corrigir muita coisa, até à hora de dormir. Não é, Inês? Eu também me refiro nisto. E logo de manhã. E logo de manhã, não é? E aqueles minutos antes de adormecer e aqueles minutos depois de acordar são altamente sugestionáveis. São minutos em que estamos muito sugestionáveis. Vamos repetir. Deixem-me só fazer aqui uma. Não sei, só acrescentar aqui. Mandar um tema para a mesa. Que sim, é Ana. A questão da autorresponsabilidade outra vez. E a questão de que a hipnose é sempre uma auto-hipnose, é sempre reforçando aqui a questão de que a pessoa tem de querer e o subconsciente é o dela. Aquilo que eu costumo dizer às vezes aos meus pacientes é: eu sou quase como a voz do GPS, ali do Waze, não é? Eu só vou dizer, agora vais virar à direita, depois ali vais direita à esquerda, vais virar à esquerda, porque a pessoa é que faz todo o processo. Claro. E depois aparecem-te aqueles clientes que não seguem o teu GPS. Eu sou essa paciente. Eu nem sempre sigo o GPS. Mas depois a pessoa pede-me, chama-me de volta e eu volto. Ai, não era aqui, não era aqui, era noutro sítio. Então, por isto é importante. Sim, mas até isto tem uma razão. São bons pacientes. Não, isto é importante também, desculpa interromper-te, porque isto acontece e as pessoas pensam: ai, agora já não está a fazer efeito. Não, a pessoa desconcentrou-se, mas pode voltar. Volta. E nós estamos lá para acompanhar. Aliás, às vezes é desconcentração. Aliás, às vezes é desconcentração, exatamente. A pessoa se sentiu assim, não é? Quer ir para ali, quer ir para outro. Às vezes, lá está, é da mesma forma que diz que não está a ver, é porque não quer ver, não é? Porque há ali coisas que se calhar não está tão preparado para ver naquele momento. Pode haver questões de: ah, agora virei à direita. Ah, não, se calhar eu vou ali vir na segunda à esquerda. Mas imagina, pode ser essa coisa de ter algum receio de para onde é que vai parar, ou então pode ser o subconsciente a dizer-nos todas as situações em que nós tivemos aquela emoção. E o subconsciente adora mostrar-nos estas coisas. Gosta agora mesmo. Depois de fazermos a primeira sessão, tudo isto desaparece. Eu percebi que era uma coisa simples, fácil e que me trouxe resultados assim. Isto é que é aquela coisa, está tudo farto de mim na rua, porque eu estou sempre a dizer isto, porque acho que ajuda tanta gente. Evangelizar a hipnoterapia. Já faço menos, já faço só com pessoas que ainda não ouviram, que não é para não cansar. Estás a fazer evangelização. Por isso é que nós temos um podcast. Eu fico caladinha, mas depois estou a um jantar e alguém me diz: tenho uma dor aqui, tenho uma dor ali. Ah, duas crónicas. Também está a pedi-las, não é? Completamente. E então eu não aguento e digo: olha, já pensaram numa hipnoterapia? Não vendo, que eu não gosto de vender, porque acho que não resulta, mas é porque em mim realmente fez-me muito bem e fez-me assim, mudou aquela coisa que tu dizias, que a pessoa acha que a personalidade dela é estanque, não é? A personalidade não é estanque, a personalidade são as nossas questões. Claro. Muitas traços da nossa personalidade são as nossas questões. E eu sou a mesma pessoa, mas mais feliz, mais leve, mais livre, mais tranquila. Sem sentimentos que eu trazia comigo, que me pesavam e que eu não entendia porquê, muitos deles não eram meus. E tu fazes esta descoberta e poder fazer isto pelos outros, eu tenho que evangelizar isto, desculpem, vai toda a gente saber isto. Mas olha, é uma pergunta muito difícil de eu responder. Muito rápido, Isabel. Isto ajuda? Eu ajuda. E a pessoa continua a dizer: ajuda. É maravilhoso. Ajuda em tudo. E resulta? É em tudo. Eu acho porque que a melhor sintoma forma... não interessa qual é. Exato. Não interessa ao sintoma. A melhor forma é experimentar e as pessoas olharem. Olha, quem é? Pá, vejam os resultados. E a verdade é que é uma coisa que se sente quando nós temos a primeira sessão. Não é? Os resultados são evidentes. evidentes e muito rápidos de sentir a diferença. E às vezes podem ser evidentes, não é? Físicos, do porque peso se forem dores crónicas ou dores crónicas, nós sentimos, não é? Essas então ainda são mais fáceis e mais rápidas, sim, de resolver, que é uma coisa que também visíveis. Não tem consciência. As dores físicas, na hipnoterapia, por vezes, tratam-se mais rápido que uma dor emocional. Mesmo. Uhum. Ela desaparece logo, enquanto a dor emocional magoa ainda duas ou três vezes. Ou mais, ou mais. Olha, mas pegando aqui num ponto e depois eu calmo, juro, Diana. Tu não, tu podes falar, mas o episódio acaba e a gente continua todas a conversar. Porque alguém falou aqui da história do toda a hipnose é uma auto-hipnose. Uhum. E aquela parte do vamos lá fazer magia e tu é que me vais hipnotizar, isso não existe. Não existe. Não é magia. Nós não fazemos a terapia a nós próprios. Não é magia, não é. Eu não faço terapia a mim própria. Fizeram-me esta pergunta no outro dia. Eu não faço terapia a mim própria. Eu preciso de um GPS, uhum, para me conduzir. Até porque eu continuo a ter um mecanismo de defesa daquilo que não quero ver. Portanto, eu preciso de alguém que me guie para me ajudar, às vezes, a perceber. Terapia não fazes, mas sugestão podes fazer. Mas é isso que eu ia chegar lá. Mas isto continua a ser uma auto-hipnose, não é? Isto continua a ser eu permitir que alguém me guie no meu processo. Porque se eu não tiver essa abertura, não vai acontecer. Não vai acontecer. Portanto, quando o pessoal diz, eu quero ver se tu consegues que eu faça, isto não existe. Não, porque a pessoa já está com aquela crença de que tens que lhe provar que aquilo. Eu não tenho que provar nada a ninguém. Exato. Eu tenho ferramentas. Eu gosto da história da Inês sobre o provar. Eu não gosto de provar. Eu confio nisto. Já me fizeram a mim. Eu senti resultados. Eu faço aos outros. Eu tenho confiança na minha técnica. Sim. Não sou eu que tenho que justificar ou que provar nada a ninguém. As pessoas que vêm ter comigo têm que saber se é aquilo certo para elas ou não, experimentarem e depois logo se vê se querem continuar ou não, não é? E voltando não sou eu que tenho que provar, não é? E voltando à nossa pergunta, título do episódio, se é porque a hipnoterapia e não outra coisa, não é? Ou outra terapia. E é um pouco isto. As pessoas, se calhar, que vêm ter connosco e querem baterem-se para saber o que é que eu quero. Agora deixa lá ver se a hipnoterapia e se a hipnose funciona comigo, não é? Pode ser muita questão de se calhar não é hipnoterapia, não é para ele. E pode não ser. E está tudo bem. Eu acho que a hipnoterapia é para toda a gente, mas nem toda a gente é para a hipnoterapia. Exato. Olha que bonito. Adoro esta frase. Bonito. Porque a hipnoterapia, no fundo, trata sintomas, sejam eles quais forem. Eles tratam as fontes, as origens dos sintomas, desaparecem. Mas nem todas as pessoas realmente funcionam para a hipnoterapia. Lá está, há vários tipos de terapias. E às vezes há pessoas que estão já prontas para o processo. Então, é isto. Pode não ser o tempo certo daquela pessoa. Sim. Exato. E às vezes a terapia convencional, convencional às vezes faz sentido para as pessoas naquele aspecto em que elas nem tinham ainda a tomada de consciência. Claro. Aliás, e podem nem estar preparadas ainda para resolver o que quer que seja que elas tenham para resolver. Então o que é que fazem? Ganham consciência. Sentam ali, deixam a ideia fermentar um pouco. E se quiserem mais quando vem a altura certa, eu acho que elas vão. Vocês não têm pacientes que nunca mais aparecem. Isto acontece às vezes, porque são pessoas que ganham uma tomada de consciência. Pá, que não é aquela altura ainda. E há assuntos que demoram a maturar, exato. E aquele exemplo daquelas pessoas que vão, nunca mais aparecem, que trazem depois a família toda. Tu achas que a pessoa não lhe fez efeito nenhum? Fez, ela é que não estava realmente preparada para fazer aquela mudança. Lá está, não mas é milagre. Percebe que faz. Mas sentiu a diferença e trouxe outras pessoas, não é? Isso é uma validação excelente para nós, não é? Enquanto terapeutas. Mesmo. Mas eu acho que até faz sentido a hipnoterapia combinar-se com outras terapias. Acho que faz todo sentido. Lá está. Se tu tens uma dor de cabeça, pá, vai ao médico realmente ver o que é que se passa com a dor de cabeça, ver o que é que tens. Por que foi? Nada. Vamos em 50 minutos. Agradeço lá. Adeus e um beijinho. Até para falar sobre a terapia. Não, continua, meu pai, amor. Não digo mais nada. Por favor. Não, porque por é esta parte do... Isto faz sentido em combinação. Isto não faz sentido também... Sim, eu concordo contigo. Ela está com a cara do cala. Tens a mão gelada. Ai, meu Deus, chorante. Mas eu concordo contigo. A questão de fazeres hipnoterapia não inviabiliza... Ajuda nada. Inviabiliza isso. A fazer exames médicos. Não. Mas olha... Vais fazer o teu check-up. Eu até tenho outro exemplo. Outra coisa que eu nunca faço é dizer: não tomem, parem de tomar medicação. Jamais vou dizer isso a um paciente meu. Claro. Mas eu até tenho um exemplo só em terapias alternativas: que é, tu vais ao Reiki e a pessoa diz: olha, tem um bloqueio neste chakra. Certo. Eu sozinha posso fazer o autotratamento, mas a maioria de nós somos um bocadinho mais preguiçosos nesse assunto e vamos sempre a alguém para nos fazer, não é? tu com a hipnoterapia podes ir lá ver o que é que se passa com aquela zona do teu corpo, perceber o que é que, não sei se concordam comigo, sim, acho que as coisas funcionam muito em simbiose, em sintonia. Uhum. Sim. Ir a um psicólogo e perceber que se calhar temos uma questão na infância para resolver. É uma medicina integrada, assim, não é? Que tu podes ir buscar várias funções para integrar aquilo. É integrativa a medicina, no fundo. Tenho alguns pacientes que às vezes vêm e dizem: ah, mas é que eu faço outra terapia e eu vou. Nós temos que parar assim. Está-me a saltar aqui já um. É a minha veia daqui. Eu tenho uma veia aqui, acho. Ela já deve estar ativa assim. Adoro as minhas amigas, já vos disse. Mas pronto, para concluirmos então. Ideias para concluir. Ah, e agora ninguém fala. Então, é para toda a gente. Posso deixar um desafio lá para casa? Boa. Sim, boa. Adoro desafios. Porque eu acho que é fantástico. E rápido. Não justifiques, manda o desafio. Ninguém quer saber. Manda o desafio. Assim é seco. Eu vou desafiar as pessoas a fazerem mais questões como têm feito nas redes sociais, que fizeram estas perguntas. Porque eu acho super importante, porque estas perguntas não podem ser resolvidas se as pessoas não as questionaram. Gostaram? Bom, gostei, agora? Sim. Tem uma grande questão. Não há dúvida, não. É assim, têm dúvidas, perguntas, façam likes. Pronto. Ela já está na parte do subscrito. Sim, pronto. É dava isso, tempo para crescer um arvoredo aqui. Dava para plantar, para deixem as vossas perguntas. Isso. Nós vamos responder. E discordâncias. Sim. Discordâncias e questões. Também. Adoramos ouvir-vos. E tudo, é? e tudo. Sim. Vamos lá, até a próxima quarta. Olha, muito obrigada. Eu gosto muito de ouvir os feedbacks. Olha, gostei muito do episódio. Obrigada. Adorei. Eu vou tirar uma rolha, meu. A sério, vamos vamos terminar. Um beijo a todos. Beijinhos. Obrigada. E um beijinho grande. Até para a semana. Beijinhos.